palmas, louve com danças. Então louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve ao Senhor. Louve, louve, sim, louve, louve, louve, louve ao Senhor. Louva-te a Deus no monte ou no vale, na alegria. Quem louva é vencedor. Louvai o nome do Senhor. O inimigo não pode resistir. Então louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve ao Senhor. Já.